Há companheiros de ideal espírita muito extremistas, na nossa opinião pessoal. E preferimos dizer que, melhor do que propriamente a companhia espiritual, é o nosso estado íntimo. Porque nós podemos ter 200 obsessores e não sermos obsediados, nos ensina Silvio Romero Melo, psicólogo de Pernambuco. Se a gente está bem, se a gente está tranquilo, a gente não se liga a estas influências espirituais. Porque somos nós que fornecemos as tomadas psíquicas, os plugs mentais, de acordo com a lei de afinidade de pensamentos, de sentimentos. Então nós podemos muito bem ir para uma boate, dançar com os companheiros, com os amigos, e estarmos tão tranquilos que qualquer acesso será impossível. Mas, ao contrário, se vamos para a casa espírita cheio de mágoa, cheios de ódio, de inveja, de maledicência, será que nós não estamos pior do que aquele que está numa boate? Então, no Espiritismo, nós poderíamos dizer o provérbio popular de uma maneira diferente. Em vez da gente dizer, diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, nós poderemos afirmar, diz-me o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Então, Divaldo já frequentou bordéis para auxiliar aquelas irmãs. Uma vez, companheiros católicos, logo no início da vida de Chico, sem nenhum demérito a essa religião, que é a nossa mãe, que nos ensina e nos auxilia tanto. Mas, eles levaram Chico Xavier no carro, sem dizer para onde iriam, e deixaram Chico Xavier dentro de um bordel. O que é que Chico faz? Olha que alma grandiosa. Se fosse qualquer um de nós, o que é que faria? Saia correndo de lá, não é? O que é que vão pensar de mim, palestrante, internacional, dentro de um prostíbulo? Olha aí o orgulho por trás, não é? O medo do que vão pensar. Sabe o que é que Chico fez? Chico está lá no prostíbulo, aquelas irmãs olham para ele e dizem, você não é Chico Xavier? Sim, minhas irmãs, sou eu mesmo. E ele faz o primeiro evangelho no lar dentro de um prostíbulo que se tem notícia. As irmãs fecham as portas, não atendem ninguém, e ele vai ler o evangelho para as irmãs. Isso é que é amor. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve, seja servo de todos. Outra vez, Chico Xavier estava em casa e um parente seu, de modo